boa noite, web 6746, ingressando na final da 17, ainda 9 sua pista. Sente chama avistando com check 3. Objetivo 746, confirme já avistando? Estou web 6746. Ok, sente, baixa e travou? Baixa e travado. Ok, autorizado pouso, pista 197. O vento agora de 150 graus com uma dúzia. 150 com 2, web 6746. Objeto 6746 no solo agora ao 00, livrando a próxima esquerda, prosseguir até o pátio principal, posição 612. Pátio principal, posição 612, livrando pela esquerda, web 6746. confirme por gentileza, nosso gate é o 62? Ah, avistou agora a iluminação do gate, é o 6746.